habita no abrigo de Deus, estará sob as sombras do amor. Sobre ele não virá nenhum mal, e em suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícias sem par, comunhão desfrutar, e pra sempre seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes pra sempre estarão. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e pra sempre seu nome exaltar. Que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1.000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele nenhum mal. Eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e pra sempre seu nome.